Jerusalém, cidade querida, teus muros escondem dor e aflição. Profetizo ao Senhor com fé erguida, leva a maldade e traz transformação. Deitado em dor sobre o lado esquerdo, levo o peso dos anos de dor, mas em teu amor meu coração eterno sustenta-me, Senhor, em teu fervor. Cercados pela tua misericórdia, em meio ao seco eu te louvarei. Trigo e cevada juntos em tua mesa, na prova, Senhor, eu sei que tu estás. Mesmo em meio à dor, a esperança é certeza. Com fé e coragem eu te adorarei mais. Deitado em dor sobre o lado direito, na graça do Pai eu confiarei, pois tua palavra é meu único jeito. E em meio à tempestade eu cantarei. Confiarei com fé no Senhor, sempre adorarei. Cercados pela tua misericórdia, teu amor eterno, eu sempre louvarei.